Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos mais uma edição do programa Visão Espírita, desde o ano de 1999, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e hoje nós receberemos dois companheiros, um companheiro, aliás, e uma companheira que nos ajudarão nos estudos, nas reflexões da noite. Nós vamos tratar hoje, o tema central é manifestações espíritas. E para falar sobre isso, nós trazemos então o querido companheiro Francisco Mourão. Seja bem-vindo, Francisco, uma boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos que estão conosco e que estarão também, porque esse programa vai estar gravado, né? Que a paz de Jesus esteja entre nós. Com certeza. E vamos dar as boas-vindas. Nós tivemos um pequeno problema no áudio, né, antes da entrada, mas vamos dar as boas-vindas à companheira Marina Jevartoski. Boa noite, Marina. Boa noite. Desculpa, meus amigos, acontece. Acontece, claro, claro. É uma alegria podermos estar aqui juntos com o Francisco e você, Wilson, e o nosso público, né? Sem dúvida alguma, a gente sempre lembra disso, nós estamos aqui por vocês. Então, a cada nova edição, nós estudamos, nos debruçamos sobre aquele tema, e isso certamente nos beneficia antes mesmo de beneficiar, né, você que está em sua casa. Por isso, a nossa gratidão. Agradecemos também pela manutenção do programa Visão Espírita, lembrando que esse programa é mantido pelos amigos e amigas que enviam as suas contribuições para que nós possamos continuar aqui nessa nossa tarefa. E eu quero aqui, antes de começar, Francisco e Marino, tenho aqui alguns recados rápidos, né, falando sobre a USE Piracicaba. Eu quero convidar aqueles que não conhecem ainda a visitar a Livraria Espírita Allan Kardec. Fica lá na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, aqui no centro de Piracicaba. Centenas, milhares de títulos à sua disposição. Livros doutrinários de estudo, romances, tem também um sebo lá com preços muito acessíveis. Faça-nos uma visita, né? Compre livros, leia livros, dê livros de presença. O livro Espírita é luz sobre as consciências. E você também, que ainda não participa, conheça o Clube do Livro Espírita, lá na livraria, converse com a Yara, a nossa companheira colaboradora, ela vai te explicar com R$ 25 por mês, R$ 24,90, se eu não me engano. Você assina, faz parte do Clube do Livro e passa a receber todos os meses um livro de estudo ou livro doutrinário. Aliás, a Marina, né, Marina? É a curadora de conteúdo. É a Marina que todos os meses é a responsável por ler o livro que vai ser oferecido ao sócio do Clube do Livro, porque a gente tem esse cuidado, né? Você que vai comprar um livro muitas vezes, a gente não sabe o que tem lá dentro daquelas páginas, se são conteúdos doutrinários, se estão alinhados aos ensinamentos de Kardec. E a Marina faz isso todos os meses. Ela lê os livros, faz uma resenha, né, Marina? Isso. E essa resenha também é publicada no periódico Arauto, que é um jornal também mantido, é um periódico bimestral, mantido pela USE Piracicaba, que você pode ler, pode retirar gratuitamente em qualquer uma das 30 casas espíritas afiliadas à USE. Além disso, sempre bom lembrar sobre a União Rádio Web. Se você ainda não baixou o aplicativo, acesse a sua loja de aplicativos e baixe o aplicativo da União Rádio Web. São 24 horas de programação espírita à sua disposição. As palestras, os programas Visão Espírita ficam lá disponíveis. Você tem uma verdadeira Netflix ali de episódios anteriores para que você possa estudar. Tanto os programas que são transmitidos aos domingos, quanto os programas agora das segundas-feiras, você encontra lá no aplicativo da União Rádio Web. E lá ainda você encontra a prestação de contas, né, que mostra tudo que a gente recebeu, tudo que a gente pagou, né, com o dinheiro que você contribui, para que você certifique-se da transparência, né, da nossa atividade. E você também encontra a agenda de participantes. Você pode acompanhar na qual semana aquele participante que você gosta. Ah, eu gosto tanto de ouvir a palestra dele e dela. Você tem a oportunidade de se programar também para participar naquele dia. Você tem acesso a essa agenda. Então, baixe o aplicativo da União Rádio Web. E quero lembrar também que agora, no próximo dia 21 de maio, Final do mês agora, né, Marina? O nosso amigo Álvaro Augusto Teixeira Vargas vai promover um curso para oradores, curso de formação para oradores, para expositores espíritas. Então, se você já conhece um pouco o Espiritismo, já estudou, já leu algumas obras, mas quer aprender agora como organizar uma palestra, como sintetizar um conteúdo, como usar os recursos tecnológicos disponíveis hoje para transmitir de forma eficiente a mensagem dos Espíritos, você vai poder aprender, então, com Álvaro Augusto Vargas no dia 21 de maio, será lá no Grupo Espírita Luz e Verdade, aqui no bairro Santa Terezinha, para você participar, faça a sua inscrição, está passando aí na tela, pelo telefone 98877-8022, repito, 98877-8022. E para essas e outras informações, acesse o portal da USE Piracicaba, www.usepiracicaba.com.br. Muito bem, então é com essa alegria que para que nós nos preparemos, eu vou convidar aqui a Terezinha Oliveira para que ela faça a prece súplica, a saudosa Terezinha Oliveira. Vamos a ela. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Agora, preparados para introduzir o assunto, eu quero dar uma boas-vindas aos amigos e amigas que estão aqui passando e deixando aqui seus cumprimentos. Antes de começar, Vladimir Bortolin, José Eduardo, MC Leite, boa noite. Karina Pinheiro, minha querida irmã lá da cidade de Americana, boa noite, minha irmã. Isabel Bulo, que sempre passa por aqui também, boa noite. Querida Marina, que seja produtivo, ela fala aqui para a Marina. Nazaré Pereira Costa, minha família em peso, a dona Nazaré, minha mamãe, lá de Americana também, um beijo para a mamãe que nos acompanha. Samira Dolmuti Chomuni, Francisco Moretti, seja bem-vindo. Fátima Balistieri e a Glauci Cones. Boa noite para vocês, muito obrigado pela companhia, pela generosidade, por permitir que nós adentremos os seus lares e vamos, a partir de agora, aprender um pouquinho mais dos ensinamentos dos Espíritos juntos. Muito bem, nós estamos estudando a obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, é um opúsculo em que Kardec faz um resumo do Espiritismo de uma forma bem sucinta. Nós avançamos hoje para o item 9. Eu vou ler rapidamente e vou passar os comentários para o Francisco e depois para a Marina. Marina, você pode fazer um comentário sobre o mesmo tema, tá? Então, é importante nesse momento para que nós possamos também contribuir, né, uns com os outros. né? Não preciso fazer uma pergunta para um e uma diferente para o outro, mas a gente vai discutindo e construindo conhecimento juntos. Então vamos ao texto. Uma ideia quase geral entre as pessoas que não conhecem o Espiritismo é crer que os Espíritos, somente porque estão livres da matéria, tudo devem saber e possuírem a soberana sabedoria. Aí está um erro grave. Os Espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não adquirem a perfeição deixando o seu envoltório terrestre. O progresso do Espírito não se realiza senão com o tempo, e não é senão sucessivamente que ele se despoja de suas imperfeições, que adquire os conhecimentos que lhe faltam. Seria tão ilógico admitir que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne de repente sábio e virtuoso, quanto seria contrário à justiça de Deus pensar que ele permanecesse perpetuamente na inferioridade. Como a homens de todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade, ocorre o mesmo com os espíritos. Aos que são apenas levianos e traquinas. Outros são mentirosos, trapaceiros, hipócritas, maus, vingativos. Outros, ao contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber num grau desconhecido na Terra. Essa diversidade na qualidade dos espíritos é um dos pontos mais importantes a se considerar, porque explica a natureza boa ou má das comunicações que se recebem, e é em distingui-las que é preciso, sobretudo, se aplicar. Francisco Mourão. O texto é muito claro, né? Kardec descreve esse ponto de uma forma muito precisa, muito detalhada, numa linguagem bastante simples, que, diante de uma lei divina, não há como a gente adquirir sabedoria simplesmente por desencarnarmos, né? Então, Kardec dá esse testemunho claro e lógico de que não é porque estamos conversando com espíritos ou nos comunicando com espíritos, estamos necessariamente nos comunicando com irmãos superiores em sabedoria. Às vezes sim, às vezes não, e a sabedoria é proporcional ao esforço de cada um, né, nas suas experiências terrenas e em outras experiências. Então, é muito claro isso, né? E não é porque a gente desencarna que a gente vai adquirir um grau de, vamos dizer assim, de esclarecimento maior, ou de sabedoria maior. Isso vem com o nosso esforço, vem com o nosso trabalho, né? Especialmente nas encarnações terrenas. Muito bem, Francisco. Marina, em complemento ao que o Francisco está dizendo, nós temos essa impressão, realmente, que quando nós desencarnamos, né, passa assim, por exemplo, a gente vê em filmes, passa um filme em nossas mentes, alguns imaginam que eles vão se lembrar de tudo o que aconteceu, daquelas pessoas que eles conheceram aqui, que foi um inimigo de 10 encarnações passadas. Todo esse passado não se revela, Marina, de pronto assim, quando a gente desencarna? É, absolutamente não, não para todos. Eu costumo usar um exemplo do próprio livro dos Espíritos, que diz assim: quando nós desencarnamos, pode ocorrer que a nossa visão se amplie, como a visão de uma pessoa com deficiência visual na Terra pode se ampliar se ela for curada, for uma deficiência curável, e ela, ou então alguém que alguma cirurgia venha restabelecer a visão e ela possa ver o mundo. É lógico que para quem não vê a natureza, não vê os espaços, se ela passa a ver, para ela há uma possibilidade maior de melhor locomoção, melhor movimentação e, às vezes, até melhor, vamos dizer, juízo das coisas. Mas isso não quer dizer que nenhuma pessoa que aqui está, que enxergue, que lhe seja devolvida a visão na Terra, uma pessoa cega, que consiga ver depois de uma cirurgia, não quer dizer que ela fique mais inteligente, mais sábia, e tenha uma visão melhor das questões da vida. Ela pode ver melhor as coisas, a natureza e se orientar melhor. É essa pequena diferença. O Livro dos Espíritos fala bem isso. Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza. É maravilhoso? É. Amplia um pouco, amplia, mas sabedoria é outra coisa. Pois é. E é muito importante essa separação que você faz das coisas, porque eu posso ter algumas lembranças, mas isso não necessariamente me tornará mais sábio, não é mesmo? E tem algumas obras, eu não vou lembrar aqui a referência, mas assim que uma senhora precisa pedir autorização para acessar os arquivos dela, para que ela receba informações, eu não estou lembrado aqui de qual livro, mas é André Luiz, para que ela tivesse acesso a determinadas informações de uma existência pretérita, porque aquilo seria muito útil naquele momento em que ela estava vivendo. Então, essa palavra é muito importante, né, Marina? A gente pensar na utilidade. Né? Nem sempre aquilo que a gente lembrar de tudo é útil. Às vezes pode só confundir a gente, atrapalhar o processo. Né? E muito importante, eu tinha me atido à primeira e acabei não falando. A gente vê isso muito nos trabalhos mediúnicos, né? Não é a todo momento que a gente pode também estar pedindo tela mental para os espíritos, para quê? É muito cuidadoso, é muita responsabilidade quando a gente faz e também do lado de lá. Por quê? Muitos espíritos desencarnam sem condições nenhuma de fazer uma retrospectiva da sua vida ou então de buscar fatos. Os próprios espíritos orientadores se reservam muito nisso. Então, e outra, para se fazer uma regressão de algum ponto, ele tem que ser de valor. Esse processo tem que ter valor, se for acompanhado por espíritos que estão colaborando, né, no desencarne e na... Terá seu tempo certo sempre, mas não é imediatamente. Com certeza. Muito bons esclarecimentos. Eu quero aproveitar e falar para o público o seguinte, olha, vocês que nos acompanham, nós não temos comprometimento com quantidade, tá? Eu não vou aqui fazer 30 questões ou 40 questões, eu prefiro ficar numa mesma questão e a gente se aprofundar, o nosso comprometimento é com a profundidade, certo? Então, nos nossos estudos aqui. Por isso eu vou permanecer nessa questão ainda, E vou passar para o Francisco o seguinte, Francisco, a Marina falou uma coisa que eu acho que deixou muita gente curiosa aí. Eu já participei vários anos de trabalhos mediúnicos, você ainda participa, eu sei, Francisco. Eu queria que você aproveitasse a deixa da Marina para falar o que é essa tela mental que a Marina vem falar aqui, que nem sempre a gente pede tela mental para os espíritos. Explique, Francisco, a dinâmica ali, o que acontece, né, durante um trabalho mediúnico. Eu tenho certeza que muitos companheiros são curiosos aí. É um termo técnico, né? Vamos dizer assim, né, Marina? O que a Marina quis dizer é o seguinte, né? Dentro de um trabalho de assistência fraterna a espíritos, a irmãos desencarnados, em reuniões, né, sob a coordenação dos prepostos de Jesus, existe uma organização de trabalhos, né, nas quais nós temos os médiuns, que a gente vai falar daqui a pouco, né, que seria a forma pela qual os espíritos se manifestam, e para que esses médiuns dê possibilidade de comunicação daquele irmão, é preciso ter um outro colaborador na reunião, que é aquele irmão que doutrina, que conversa com aquele espírito que se manifesta. E vai depender muito da intuição, da necessidade, do merecimento, das condições de como aquela manifestação está se desenvolvendo, para que a gente possa, em um determinado momento, sentir a necessidade de chamar a atenção para aquele irmão que está se manifestando sobre questões que às vezes o envolve, que ele não tem entendimento, e que para um melhor esclarecimento é possível, então, trazer à memória dele outras experiências, as quais até por proteção a ele, estão sendo temporariamente bloqueadas. Então, essa tela mental é permitida durante a manifestação dos espíritos para que facilite a abertura de visão daquele irmão, como a Marina falou, né, para que ele tome consciência e até tenha uma explicação um pouco mais adequada do porquê de uma determinada situação estar ocorrendo com ele. Né? Então, não é raro, às vezes, havia necessidade, então, de convidar esse irmão que está se manifestando, falar assim, olha, vamos tentar ir para trás, então, um pouquinho na sua vida, ou até em outras existências, e verificar, né, por que que essa injustiça está sendo cometida com você, por que que esse outro irmão te agride tanto, e assim por diante, e não raro, isso é permitido, né, e aí essa tela mental pode mostrar situações nas quais ele é o vilão, ele é o ofensor, né, numa situação em que esclarece para ele o porquê de algumas aflições que ele está vivendo naquele momento. Então, seria mais ou menos isso, explicando de uma maneira muito sucinta, e me perdoe aí a minha limitação de vocabulário e de possibilidades de explicar melhor, mas seria isso, né? Quando a gente invoca a tela mental, seria isso, e isso vai muito da intuição do doutrinador, né? Da energia que ele está sentindo, que ele está compartilhando, sempre no envolvimento de amor, de tentar procurar fazer o melhor, né? Para que, em determinados casos, essa memória seja retroagida e haja uma facilitação do trabalho e do tratamento daquele irmão. Né? Não para humilhá-lo, não para aborrecê-lo, mas para auxiliá-lo. É sempre nesse sentido, no sentido de auxílio. Mas, Marina, perfeito aí, viu? Ok. Perfeito, é isso. Perfeito. As boas-vindas aqui para Rafaela Ricobello, boa noite. Para Maria da Glória Fiore, boa noite a todos, a ela também. Ana Maria Bonfim Matos, boa noite. Nós é que somos gratos por sua presença. Marina Gevartoski, eu não vou passar ainda para a próxima questão, vou ficar mais um pouco aqui, vou perguntar o seguinte para você. Nós, Kardec aqui faz uma lista, né, dizendo que existem espíritos levianos e traquinas. Tem mentirosos, trapaceiros, hipócritas, maus, vingativos. Então, parece que ele vai seguindo uma classificação, né? Começando pelos levianos e traquinas, e outros mentirosos, hipócritas. E ele fala que também existem espíritos dos mais sublimes. Essa diversidade é um dos pontos mais importantes a se considerar, ele diz. Então, Marina, o que pode, qual é a principal forma da gente identificar uma comunicação? Eu estou falando de um trabalho mediúnico, porque, é claro, durante o nosso dia, talvez a gente não tenha tenha condições adequadas para fazer essa identificação. Mas a gente vai falar disso também. Mas num trabalho mediúnico, Marina, um espírito não pode se manifestar e enganar não só o médium, mas também o orientador, aquele que está lá para conversar com ele, como Francisco Mourão disse, inventando uma história qualquer. Isso acontece com certa frequência, Marina? Não diria que é com frequência nos trabalhos, né, que se prezam ao estudo, ao recolhimento, à seriedade. Porque existe, é importante deixar isso claro, uma proteção espiritual, né? É muito importante isso. Então, responsabilidade, assiduidade. Eu sempre falo para o meu grupo que o trabalho é quase como um centro cirúrgico. Tem que ter todos os cuidados em tudo, né? E eu me lembro, eu sempre falo que na minha formação, quando eu fiz residência lá no Hospital Sarah Kubitschek, lógico que não era residência médica, mas os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais entravam nas cirurgias, porque a gente colaborava, às vezes, avaliando o movimento durante a cirurgia, quando não era anestesia total, ou o que seja. Ou mesmo a título de aprendizado. E uma vez eu estava dentro de uma cirurgia e, sem querer, eu encostei num residente. E como o critério era muito rigoroso lá, tivemos que sair, nos escovar de novo e trocar tudo de roupa. Quer dizer, não é uma brincadeira. Então, não é uma cirurgia que acontece no centro cirúrgico, no trabalho mediúnico, mas tem critérios que têm que ser seguidos, porque senão nem o próprio doutrinador, se não tiver controle, seriedade sobre o que faz, não vai identificar de pronto uma comunicação, como você disse, frívola ou mistificadora. Mas a gente pode, pelo palavreado, pela maneira como, pela entonação, pelo uso da voz, a gente nota. É difícil, às vezes, enumerar, mas a gente sente. E é como eu diria, a pessoa que está no nosso plano aqui de encarnado, se propondo a ter uma vida reta, em todos os sentidos, a gente nota as conversações menos sérias e nós podemos até notar as pessoas que estão tentando dizer alguma coisa que não é no nosso plano de encarnado. E é muito semelhante, Wilson. Muito bem. O que não é mesmo, Francisco? A gente pode... Sim. Eu digo que não será sem esforço e sem estudo e sem comprometimento. Aí sim pode ser facilmente enganado, como existe. Sim. Como existe. Marina, mas falou uma coisa... Pode concluir, pode, Francisco, Marina. Pode Francisco, falar, eu vou passar para você. Não, não. Pode falar. Termina, Marina, e eu vou passar para o Francisco já com uma pergunta também. Pode, não, pode passar. Era isso aí mesmo. Uhum. Ótimo, ótimo. Então, Francisco, isso já complementa o comentário da Marina, mas eu queria que você aproveitasse, porque assim, a parte mediúnica do Espiritismo, eu acho que é um dos setores que mais atrai a atenção das pessoas e que certamente nos diferem das demais religiões. Enquanto nós sabemos que em determinados segmentos cristãos, os protestantes, existem até comunicações, mas... sempre de espíritos inferiores, como chamados de demônios, no Espiritismo você tem sim comunicações de espíritos, como acabamos de ver, né? Frívolos, batedores, ignorantes, rudes, maus, mas também existem comunicações de espíritos superiores que vêm nos orientar. Então, gera um equilíbrio. Né? E a Marina colocou muito bem essa questão da seriedade do trabalho para que você possa garantir a presença desses espíritos superiores. Então, Francisco, eu vou passar a palavra para você comentar o que você queria da Marina e já responder essa pergunta. Quais são os riscos na hora de uma pessoa procurar, de repente, por uma comunicação, na hora do desespero, quando perde um ente querido, muitas vezes procura um grupo ou alguém que se propõe a fazer uma intermediação, mas é que não está preparado para aquilo. Isso pode trazer algum prejuízo, pode ser perigoso de alguma forma para essa pessoa, Francisco Mourão? Nossa, tem vários aspectos aí para conversar, vamos ver se eu lembro de todos. Enfim, ó, só voltando então, concordando totalmente com o que a Marina falou, lembrando, Marina, né, da harmonia não só, né, da disciplina do grupo, mas entre o grupo, né, dentro do grupo, né, aquela harmonia, né, de todo mundo estar comprometido com o mesmo ideal, ninguém se sentindo melhor. Muito comentado no seminário de ontem isso. Né, ninguém se sentindo melhor do que ninguém. Por quê? Porque o Espiritismo já mostra que isso, quando é denotado vaidade, os espíritos observam. A gente acha que não está sendo observado, mas os espíritos observam e vão se aproximar da natureza que a gente está expressando, né? E é pelos frutos que a gente conhece a árvore, né? Então, você falou muito bem essa questão no que se refere à natureza da expressão, à forma da expressão. Então, a forma de linguagem, a forma de se expressar, os termos utilizados, às vezes uma linguagem extremamente sofisticada, mas com conteúdo zero, né? Uhum. Então, é por aí que a gente começa a verificar, né? Que é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Então, e isso é totalmente natural que isso ocorra, porque existe uma diversidade de irmãos na espiritualidade, assim como existe uma diversidade de irmãos encarnados, né? Uhum. Mas como a Marina tão bem colocou, se o grupo espírita é disciplinado, sério, estudioso, ele não precisa ser especializado em altas comunicações, não. Mas se ele está demonstrando esforço em fazer o melhor, em dar o melhor de si, em aprender... Nossa, ele é super acolhido pelo plano espiritual e protegido pelo plano espiritual. Porque o plano espiritual precisa de grupos dessa natureza. Olha, esse aqui a gente tem que... Eles estão né? Eles estão, ó, não faltam, estão vindo aqui direitinho, estão se esforçando. Esse aqui é fraquinho na mediunidade, esse aqui é meio fraquinho, não sei o quê, mas ele está se esforçando. Então, de quais espíritos que esse grupo é cercado? De bons espíritos que vão querer protegê-lo, não há dúvida. Agora, o que você falou, Wilson, da questão de que, se de um lado, né, nós podemos ter aí a comunicação de espíritos aí menos sábios, né, menos experientes, não há dúvida que abre portas também para a gente, dentro do merecimento e da necessidade, recebemos comunicações específicas de irmãos muito mais esclarecidos do que nós, às vezes de um caráter pontual, para que a gente possa receber uma espécie de uma opinião sobre como a natureza daqueles trabalhos estão sendo realizados e assim por diante. Mas no dia a dia, a gente vai realmente atender esse trabalho, como a Marina falou, entre aspas, né, de um pronto-socorro, de uma casa de socorro, de atendimento, para que a gente possa acolher aquele irmão com o maior amor que a gente possa ter, para que depois o plano espiritual possa se encarregar dele. Finalmente, a sua outra pergunta, no que se refere a gente não tendo um estudo, não tendo aí um conhecimento muito grande da doutrina, e num momento de desespero, a gente vai achar que vai poder ter uma comunicação imediata de um ente querido que se partiu recentemente, é muito importante que aqueles que estão nos acompanhando, que têm essa impressão, que realmente entendam que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O telefone não toca do lado de cá para o lado de lá, é de lá para cá, né? Como diria Chico, né? Então, assim, há uma série de questões envolvidas quando um irmão, um querido nosso, parte para o plano espiritual, retorna para o plano espiritual. Vai depender muito do merecimento desse grupo, do estado psicológico, emocional, dos méritos espirituais desse irmão, para que ele possa, no primeiro momento, ser acolhido e cuidado. Né? Há muitos exemplos na literatura séria espírita que mostra isso, que nos dá esse testemunho de que a coisa não é simples assim, né? E que pode, em algumas situações, sim, gerar comunicações e outras não. E para isso é muito importante que essa pessoa procure uma casa espírita, primeiro para ser acolhida, ser orientada, né, no que ela possa mostrar as suas aflições, ser melhor orientada nesse ponto de vista fraterno, direcionada para uma leitura, para um grupo de oração, para o desenvolvimento de um hábito de prece, para que ela possa primeiro se asserenar, e se estiver sofrendo algum distúrbio mais sério, sem dúvida, nunca há como negar ajuda médica, não pode ser confundido aqui, quer dizer, do corpo trata o corpo, do espírito o espírito e assim por diante. Então, assim, esse é o primeiro ponto que tem que ser dada atenção. Em outras situações, pode ser que haja depois, mais para frente, uma comunicação? Pode, mas não é sempre. Se fosse assim, seria muito fácil, seria muito simples, mas não é assim que funciona, né? Mas essa doutrina consoladora nos dá a oportunidade de realmente verificar que Jesus mandou essa mensagem de consolo e de reafirmação da sua doutrina através do depoimento de muitos irmãos que se comunicam sim, de uma forma, vamos dizer assim, bastante uniforme, as mensagens sendo dadas a diversos médiuns em diversas situações do mundo, em várias situações, elas têm o mesmo teor, mostrando que realmente o mundo espiritual está atento a nós. É isso. Tentando aí responder várias perguntas em 3 minutos, não sei se eu esqueci alguma coisa. Marina, me ajuda aí. Aqui se vira nos 30, viu? Wilson. Sim. Posso falar? Claro. Eu queria, falar um pouquinho desta parte que o Francisco falou muito bem a respeito da comunicação dos parentes, com muito carinho, a gente sabe da vontade que as pessoas têm de poder ouvir, muitos nem são espíritas, mas ficam sabendo dessa possibilidade. A verdade é que muitos desencarnes, não poderíamos nem falar se fosse possível a comunicação, não pelo espírito, mas por algum mentor do espírito, algum benfeitor que viesse falar em nome dele. Muitas coisas nós nem podemos falar, porque não iria, a pessoa não iria entender, né? Que o espírito está lá em recuperação, né? O espírito não está em condições de entendimento, iria afligir mais. Então, é por isso, e graças a Deus, que não é assim. E não é assim nem para os espíritas trabalhadores de uma casa que estão frequentando semanalmente atividades mediúnicas, que a comunicação vem rápido. Não é porque às vezes é um estranho ao espiritismo que chega lá até encontrar alguém, um grupo que possa trazer a mensagem, não é mesmo? Às vezes até para o trabalhador mesmo que perdeu o ente querido, demora e vai chegar só no momento que o espírito estiver em condições. E vamos dizer, nós que entendemos, né, ou conhecemos o espiritismo, pelo menos as suas, como funciona ao lado de lá. Quem não conhece, fala, olha, comunicou, alguém comunicou por ele, mandaram o recado que ele está, né, aflito, que ele está perdido, não dá para falar. Então, infelizmente, muitos irmãos, quando partem, eles ficam num período, muitos ainda, dependendo do apego que eles tinham à matéria, tem todas essas questões. Eles ficam um período de perturbação maior. Então, a espiritualidade é sábia. É, com certeza, Marina. E essas suas explicações, né, são muito importantes, porque o momento em que a gente tem que se despedir de um ente querido é um momento de muita fragilidade. E essa fragilidade também pode colocar a pessoa numa certa situação de vulnerabilidade, né? acabando até mesmo por ser vítima de uma falsa comunicação, aceitando tudo como verdade. Então, é muito difícil, mas é um momento de se resignar, de trabalhar, né, essa aceitação, e pedir a Deus por aquela pessoa. E às vezes, né, Marina, tem aquele aspecto de pedir, chamar aquela pessoa excessivamente também, vai prejudicar ainda mais o ente que está do lado de lá, que muitas vezes não tem condições de se comunicar e está sendo chamado, mas ele não pode responder. Então, talvez aumente a agonia dele ainda mais. Uhum. Então, a gente vai aprendendo, o Espiritismo nos esclarece muitas coisas. Muito bem, vamos seguir para o item 10, que começa, então, que introduz o assunto manifestação dos espíritos. Abre aspas para Allan Kardec. Os espíritos podem se manifestar de maneiras bem diferentes. Pela visão, pela audição, pelo toque, pelos ruídos, pelos movimentos dos corpos, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Eles se manifestam por intermédio de pessoas dotadas de uma aptidão especial para cada gênero de manifestação e que se distinguem sob o nome de médiuns. É assim que se distinguem os médiuns videntes, falantes, audientes, sensitivos, de efeitos físicos, desenhistas, tipitólogos, escreventes, etc. Entre os médiuns escreventes, há numerosas variedades, segundo a natureza das comunicações que estão aptos a receber. Fecha aspas. Então, eu vou pedir para... É o Francisco agora, né, Francisco? Ou é a Marina? Pode ser, tanto faz. Pode ser a Marina. Pode ser. Pode ser a Marina. Então, vamos lá. Marina, ele introduziu o assunto mediunidade. Então, Kardec aqui está dizendo que existe uma grande variedade de manifestações. Primeiramente, para quem nos ouve, eu queria que você desse alguns exemplos dessas manifestações. Porque quando ele fala, por exemplo, de manifestações pela escrita, pelo desenho, pela música, movimentos, ruídos, visão, audição. Como é isso, Marina? Porque, de repente, alguém pode pensar, olha, de repente eu estou ouvindo espírito e eu não estou sabendo identificar. É verdade, é verdade. Olha, ainda bem, né, que isso não acontece em casa com tanta frequência, mas acontece, nós temos sim, vamos dizer, nós podemos dizer que nós temos queixas quando as pessoas desconhecem o espiritismo e isso acontece na casa e venho perguntar. Eu escutei um barulho assim assado, né, ou um estalo, enfim. E tem também o que é mais comum, é as mediunidades que ele falou aí, né? Que são a mediunidade de psicofonia, aquela que o indivíduo fala mediunizado através de um espírito. Tem a de escrita, vidência, que é menos comum, né? A clarividência é menos comum, a vidência, e tem a de ouvir sons, tem a de transporte de objetos. Então, pode acontecer no Marina, lar. Marina, tem aquela pessoa, falando de vidência, tem aquela pessoa que tem a impressão de ver vultos, às vezes. Né? Eu tinha uma amiga que dizia que ela sentia claramente que tinha uma pessoa com ela no banco de trás do carro. Uhum. Né? E ela muitas vezes até olhava para trás para tentar identificar. Isso pode ser a presença de espíritos ou são fenômenos psicológicos? Podem ser um e outro, né? Pode ser um e outro. Nós temos esse tipo de... Dentro da psicologia, da psiquiatria, nós temos essas queixas. E muitas vezes são quadros próprios, né? Dos quadros psíquicos que a pessoa tem, né? Das psicoses. Mas dentro dos espectros da mediunidade, pode ter também. Então, essa percepção de vulto. E pode ter a vidência que vê com mais clareza, né, alguma cena, alguma situação. E a clarividência, que a pessoa vê com mais clareza o próprio mundo espiritual mesmo. Mas o que nós queremos dizer é que você falou de ruídos e tudo mais. Tudo isso pode ser. A pessoa tem uma sensibilidade aguçada para isso. E algumas pessoas têm uma mediunidade, vamos dizer, mais ostensiva, onde ela se comunica mesmo, né? Ou ela é intermediário da comunicação dos espíritos. Excelente, Marina. Eu queria aproveitar sobre esse mesmo assunto, pedir para o Francisco. Francisco, é muito comum. A Marina está falando aqui sobre coisas que a gente pode acontecer em casa. Veja aqui, manifestações, né? Determinadas manifestações que a gente está falando sobre comunicação de um espírito. Isso acontece dentro de um ambiente que é controlado, um grupo espírita, todos educados, treinados, como Francisco e a Marina bem colocaram, que são assíduos, responsáveis, que procuram dirigir as suas vidas de uma maneira mais reta possível. Né? Então, é um ambiente totalmente preservado. Mas em casa, né, como a Marina bem falou, nem sempre a gente tem essa condição. Então, às vezes, a pessoa tem mediunidade e está meio perturbada, né? Ouve vozes e tudo mais. E é muito comum, Francisco, a pessoa chegar no centro espírita, a Marina pontuou bem, falou, olha, podem ser quadros psicológicos. Né? A pessoa, por exemplo, chega no centro espírita ouvindo vozes e alguém diz para ela, você tem mediunidade, mas ela nunca foi no médico. Né? Como um centro espírita sério lida com isso? Porque, assim, esquizofrenia também, a pessoa ouve vozes e é um fenômeno, né, psicológico. Então, como, Francisco, a pessoa, ao chegar num centro espírita, o que pode esperar desse atendimento num centro espírita que se propõe a trabalhar segundo os moldes de Allan Kardec? Eu entendo, acima de tudo, o bom senso. Né? O bom senso, né, Wilson, no sentido de que nós estamos ali, ou aquela casa espírita que está ali na melhor das intenções, para tentar auxiliar aquele irmão nas suas questões espirituais. Mas em nenhum momento, né, deve-se deixar de dar atenção as questões materiais, as questões físicas e biológicas. Então, uma casa espírita séria nunca deixa isso de lado e, pelo contrário, vai, talvez, inclusive, ressaltar ou fazer questão que aquele irmão que está buscando ajuda, ele se certifique, né, de uma questão assim, de se aquilo é físico ou não, né, por uma consulta médica também, né. Agora, a questão das vozes, isso pode ter alguma ligação com mediunidade? Pode, porque dentro desse item 10 que nós estamos, essa manifestação se dá, como diz Kardec, por intermédio de pessoas dotadas de uma aptidão especial. Então, essas pessoas, às vezes, têm essa aptidão e desconhecem, né? Não sabem. E aí, por desorientação, por ignorância, no sentido de não conhecer, né, podem, de alguma maneira, às vezes, serem direcionadas para um tratamento médico, quando, na verdade, o que precisam era uma educação mediúnica e vice-versa, né? É. Então, são questões ambos, bastante às delicadas. Vezes ambos, né? Às vezes ambos. Uhum. Às vezes ambos. Então, a educação mediúnica, no sentido de conhecer a doutrina, de conhecer as manifestações, como essas manifestações ocorrem, isso é muito importante, em especial para aqueles que sentem isso de alguma maneira, como a Marina falou, ou o movimento na mão, ou uma visão, ou uma voz, e que estão confusos. Né? Então, é muito importante buscar essa ajuda, né, para que se possa esclarecer da melhor maneira possível e aquele irmão nosso não sofra. Né? O objetivo é não sofrer. Muito bem. Se você, então, está passando por qualquer situação dessa natureza, procure, sim, um centro espírita afiliado à USE, né, a União das Sociedades Espíritas, aqui na cidade de Piracicaba. São mais de 30 centros espíritas em Piracicaba e região que vão poder lhe ajudar nessas questões, com certeza, e também que vão lhe orientar também a fazer simultaneamente, né, concomitantemente, um tratamento médico, um acompanhamento da medicina. O espiritismo, ele caminha de mãos dadas com a medicina. Sempre que você tiver uma orientação que não seja nessa direção, desconfie, né? Os espíritas sérios realmente seguem o que o Francisco e a Marina acabaram de dizer. Boas-vindas aqui a nossa amiga Giovanete Guidolin, passou por aqui também, boa noite. A nossa querida companheira Edna Regina Longato, boa noite, Edna. E o nosso querido amigo Sandro Moretti passou por aqui, ela, boa noite, ele diz, ótimo trabalho. Eu sou o médium de transporte, levo livros do Clube do Livro de um lado para outro. Apenas uma demonstração para a seriedade do momento, gratidão. Nós é que agradecemos, amigo. E, de fato, né, todos nós somos médiums de transporte. Aliás, todos somos médiums de alguma maneira, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A Vilma Belegardi Lopes da Silva também passou por aqui. Boa noite, Vilma. Seja bem-vinda, obrigado pela companhia e participem, aproveitem, olha, aproveitem a presença aqui do Francisco e da Marina para que vocês possam esclarecer as suas dúvidas. Eu volto a dizer, nós não temos compromisso com quantidade, né, de abordagem, mas sim com profundidade. Podemos ficar várias semanas num item só aqui porque tem coisa para ser explorado. Né? Se fosse para ler, a gente lia sozinho, né, em casa. Aqui eu tenho que aproveitar, tem Francisco Mourão e Marina Gevartoski aqui. Tem que aproveitar a experiência dos companheiros, né, no estudo e na vivência espírita para a gente poder construir coletivamente o conhecimento. Então, vamos avançar para o próximo item. Kardec vai falar que o fluido que compõe o perispírito penetra todos os corpos e os atravessa como a luz atravessa os corpos transparentes. Nenhuma matéria lhe opõe obstáculo. É por isso que os espíritos penetram por toda parte, nos lugares o mais hermeticamente fechados. É uma ideia ridícula crer-se que eles se introduzem por uma pequena abertura, como o buraco de uma fechadura ou o tubo de uma chaminé. Fecha aspas. Novamente, agora é a Marina, né? O Francisco foi o último que comentou. Marina, então, espírito não entra pela chaminé e nem pela janela, então, Marina, não adianta fechar a janela e fechar a porta? Não. Não adianta. O que pode acontecer, a gente vê por exemplo, em algumas obras do André Luiz, é que o espírito desconhecendo, né? Ou então, aqueles que nem percebem, muitas vezes, que partiram e eles se aproximam, ou então nem deixam o próprio lar onde estavam, eles podem crer, às vezes, que não consigam fazer isso. Então, é uma gama também de possibilidades onde o entendimento pode, pode modificar o entendimento da questão e da leitura, às vezes, das obras de Kardec. Mas Kardec, nessa questão aqui, ele é bem claro, né? Então, muitas vezes é a falta do próprio entendimento de usar uma ferramenta ou a questão. Eu não sei se o Francisco tem um entendimento melhor ainda sobre a questão. Eu vou passar para o Francisco, inclusive fazendo uma pergunta, né, que tem a ver com isso. Já passo para você com um comentário com a sua pergunta. É muito comum, às vezes, numa casa espírita, a pessoa leva a sua garrafa d'água, né, leva ali a sua garrafinha fechada, e ao chegar lá na casa, ele tampa a garrafinha e coloca lá para que os espíritos possam, né, manipular, atuar, modificar aquela água no medicamento que ele precisa. A gente vai estudar sobre isso depois, né, a fluidoterapia, mas agora para esse nosso entendimento, segundo o que Kardec explica, isso então é totalmente desnecessário ou não? É desnecessário, como o próprio item está explicando, né? Então, assim, o fluido transcende tudo aquilo que nós entendemos como matéria. Portanto, para nós, o nosso entendimento, esse fluido que compõe o perispírito não é a matéria propriamente dita como nós, humanos, cientificamente interpretamos. O espírito, na verdade, ele é revestido por um perispírito composto aí desse fluido. E é a partir desse perispírito que ele impressiona o mundo espiritual e se comunica com os outros seres, tocando, influenciando o perispírito dos irmãos, tanto encarnados como desencarnados. Aliás, é por meio desse perispírito que existe essa comunicação. Da mesma maneira, como você está falando, né, que é um outro assunto, ele também impressiona também objetos, impressiona uma série de outras questões, incluindo uma água, né, para imprimir aí uma certa frequência, uma certa energia nessa água, que de maneira sutil, sem dúvida, vai interferir naquele que está tomando, né? Não no sentido material, mas no sentido perispiritual, que é a natureza do perispírito, né? Então, nesse sentido, como também atravessa qualquer tipo de objeto ou matéria, não haveria necessidade de se destampar a garrafinha para aqueles que costumam fazer isso na casa espírita. Esse é o meu entendimento. Muito bem, Francisco. Marina Gervartoski. Então, isso levanta uma outra preocupação. 19 horas e 53 minutos, mas ainda temos tempo. Levanta uma outra preocupação, Marina. Se os espíritos entram em todo lugar, como fazer para se proteger dos espíritos que nos perseguem, dos inimigos? Acredito que tenhamos alguns, não é? Então, tem algumas chaves para não permitir, né? Pois é, como se proteger então deles? Não adianta fechar a porta, janela, como a gente faz, Marina? Fluidicamente também, como é um fluido, e qual a melhor proteção fluídica para uma casa, um ambiente, para o próprio leito nupcial, é a vibração. A vibração da criatura. A gente tem, por exemplo, informações que nos lugares promíscuos, os espíritos de baixa, vamos dizer assim, inferiores no sentido de não entenderem ainda a sublimidade daquele momento, daquele ato, eles invadem e participam. Porque ali, em alguns lugares, não há nada de elevado. Então, se nós queremos intimidade, nós temos que ter propósitos de respeito, para com o próximo e tudo mais. Mas, fora isso, esse foi um exemplo só que a gente vê muito nas obras. Mas, em qualquer momento, em qualquer lugar, é a oração e a conduta. A oração é sempre uma proteção, mas a conduta constante, que é o hábito adquirido e elevado, mantém essa proteção. Então, se é fluídico, a única chave que protege é a fluídica, é a oração, a vibração. Muito bem. E é interessante quando você diz sobre a oração e a conduta, porque você faz um evangelho no lar, em casa, você atrai, né, os seus mentores espirituais, daqueles participantes, espíritos familiares, simpáticos, né, que desejam o nosso bem. A nossa casa praticamente sofre uma limpeza espiritual. Uhum. Coloca proteção em torno de nosso lar. Eu imagino que quase põe uma fitinha lá, olha, aqui está tá protegido, está prontinho. Né? Mas se a nossa conduta, né, uma hora depois do evangelho no lar, é uma conduta já de crítica, de falta de paciência, né, diante de uma situação que surgiu ali, tudo aquilo, né, desmorona. Aquela proteção vai embora. É que nem o passe, né, Francisco? A pessoa recebe o passe e fala, ah, tá resolvido a semana inteira. Às vezes não chega nem na calçada, né? São 19 horas e 56 minutos. Eu quero agradecer a todos os amigos e amigas. Olha, que passou aqui recentemente, Cláudia Torrezan, boa noite, excelentes explicações, ela comenta aqui. Obrigado, Cláudia. Grupo Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação está aqui conosco também. De dois lados, né? Representado aqui pela Marina e representado também lá, nos acompanhando. Sérgio, olha, me desculpe se eu não consegui pronunciar o seu nome. Lauchinovski, ou Lauchinovsi, né? Obrigado pela presença, Sérgio. A Isabel Bulo também está conosco e ela faz um comentário aqui dizendo que no filme Nosso Lar mostra André Luiz fluidificando uma garrafa. E ela diz aqui uma garrafa fechada, né, confirmando aquilo que nós comentamos aqui. Muito importante. Obrigado pela contribuição, Isabel. E a Giovanete também passando por aqui. Excelentes explicações. Parabéns, Marina, Francisco e Wilson. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Agradeço Francisco Mourão, agradeço Marina Jevartoski por doar os seus tempos, que são valiosos, né? O seu tempo valioso, né, para a construção desse programa. E eu vou ficando por aqui desejando a todos muita luz, muita paz, muita coragem diante das dificuldades que a vida nos apresenta, hora ou outra, que teremos que nos defrontar com os desafios dessa vida, e não nos esqueçamos que esses desafios são oportunidades para que sejamos cada dia melhores, são oportunidades para cumprirmos, para resgatarmos alguns comprometimentos que assumimos em passado remoto, passado de sombra e de ignorância. Mas agora temos a oportunidade, por esta doutrina que tanto nos ilumina, de fazer brilhar a nossa luz, a fim de que nossa luz ilumine o nosso caminho, assim como o caminho daqueles que seguem ao nosso lado, os nossos companheiros e companheiras de jornada. Muito obrigado a vocês. Eu quero passar aqui a palavra para o Francisco Mourão, para suas derradeiras considerações, e pedir para Marina Jevartoski para fazer a prece de encerramento. Só queria mais uma vez agradecer, sempre um prazer, uma honra estar aqui entre vocês, o especial hoje com a Marina e com o Wilson, para que a gente possa juntos, né, estudar, conhecer um pouco mais e, acima de tudo, ter para nossa própria vantagem, né, esse conhecimento e poder utilizar isso nas nossas vidas. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe, proteja, nos encoraje sempre. Boa noite a todos. Eu também, antes de nós agradecermos ao Pai, quero agradecer a vocês todos que estiveram conosco, aos nossos companheiros aqui do programa, Francisco e Wilson. E só posso dizer que somos muito felizes por termos essa família maravilhosa da Rádio Web. E os nossos acompanhantes sempre estão aqui trocando energias conosco. E para nos despedirmos daquele que é o motivo do nosso existir, o nosso Criador, do nosso Mestre Jesus também, que dirige os destinos deste nosso planeta, que tem passado seus momentos de transição. E também de todos aqueles que dividem conosco esta existência neste momento planetário. Que possamos nos envolver sempre das mensagens benfazejas desta doutrina maravilhosa, transformadora de nossas vidas. Que nós possamos beber nesta fonte sempre e sempre trocarmos ideias para crescer em entendimento das palavras. E que assim então nos despeçamos nesta noite e tenhamos uma noite de paz e nos encontremos em breve com mais explanações. Que assim seja. Muito obrigada, Senhor. Obrigado. Obrigado, Marina, Francisco, amigo e amiga que nos acompanha, e até o nosso próximo encontro. Que assim seja.